Você veio hoje me ver. Não entendi o que aconteceu. Acordei tão bem que eu quis dormir pra você voltar aqui. Você veio hoje me ver. Não entendi o que aconteceu. Foi um mistério, mas bem sincero. Seu beijo e abraço em mim. Eu acordei tão bem, pensando que você estivesse aqui. Sabe aquele dia que você acorda bem, com a consciência leve e a paz logo ela vem? Foi gratificante e um tanto que real, o seu beijo e seu abraço que foi muito natural. E no meu sonho o meu sentimento materializou, o nosso encontro espiritual se realizou. Já que repeti na mente e teu ser você partiu, deixando a dor em conformismo já que nem se despediu. Mas depois de um certo tempo veio me trazer a paz. Hoje eu tenho a certeza do bem que você me faz. Sei que minha postura garante a minha caminhada, mas ter alguém em forma de anjo é ter a vida iluminada. Sinto que olhar por mim e segue meus passos de perto. Eu nunca te decepcionei, pois sempre fui um cara correto. E ninguém vai acreditar que foi real esse encontro. Continuarei sendo calado, o explorador do sonho. Você veio hoje me ver. Não entendi o que aconteceu. Foi um mistério, mas bem sincero. Seu beijo e abraço em mim. Eu acordei tão bem, pensando que você estivesse aqui. Compartilhar a solidão é um gesto de nobreza. Compartilhar a alegria pode te trazer tristeza. É muita fé, muito Deus e pouca perseverança. Te tirou um sonho, te roubou a paz, o conforto e a esperança. Quem me diz que isso é mentira é porque nunca esteve lá. Sentir na calma a leve brisa em seu peito aconchegar. Pode dois mundos tão distante um dia se aproximar. Poder abraçar, olhar no olho e sentir o seu tocar. Quem já sentiu a experiência não consegue explicar. Imagina pra quem é leigo e não conhece o meu altar. Na procissão da vida eu sigo em frente no mundo meu rumo. Com a certeza que não estou só, que não estou sozinho no mundo. A minha fé é só minha, isso ninguém vai me tirar. Em breve espero que você venha novamente me visitar. E no meu mundo em silêncio eu grito para a eternidade. Sou o explorador do sonho em busca da felicidade. Você veio hoje me ver. Não entendi o que aconteceu. Foi um mistério, mas bem sincero. Seu beijo e abraço em mim. Eu acordei tão bem, pensando que você estivesse aqui. Sabe o que é sentir o corpo descansar e seu espírito liberto para passear? Você saber que é um sonho e não querer acordar, com a lucidez e coerência de manhã se lembrar. Por que será que estou fazendo essas perguntas? Se o que me conforta são minhas certezas e não as suas dúvidas. É cada um com a sua crença e isso eu não me oponho. Sigo feliz e na certeza que sou o explorador do sonho. Você veio hoje.